pela marca que nos deixa a ausência de som que emana das estrelas, pela falta que nos faz a nossa própria luz a nos orientar. Doido corpo que se move é a solidão nos bares que a gente frequenta, pela mágica do dia que independeria da gente pensar. Não me fale do seu medo, eu conheço inteira sua fantasia, e é como se fosse pouca e a tua alegria não fosse bastar. Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria. É tudo que eu cantaria, e quando eu for embora, você cantará. Seu medo, eu conheço inteira a sua fantasia, e é como se fosse pouca e a tua alegria não fosse bastar. Quando eu não estiver por perto, canta aquela música que a gente ria. É tudo que eu cantaria, e quando eu for embora,